Boa tarde, ouvintes. A Ucrânia está a viver uma situação cada vez mais difícil. As últimas 24 horas foram de um aumento extensivo da escalada de violência, neste caso diplomática apenas, já que no presente, e estamos a gravar esta especial informação por volta das 8h30, ainda não houve nenhum disparo sequer de nenhuma das partes, nem das forças russas, nem das forças ucranianas. Mas o que é certo é que a Península da Crimeia já está tomada pelas forças russas. Os edifícios estratégicos desta península ainda ucraniana, que à Ucrânia pertence desde 1954, quando Tito colocou-se sob administração da Ucrânia, então uma República Socialista Soviética, mas esta península já está tomada pelas forças russas. No passado fim de semana, mais especificamente no passado sábado, Vladimir Putin recebeu ordem, ou recebeu autorização, luz verde, para avançar então com as tropas para esta região, para esta península, que desde logo, assim que Kretschuk que assumiu a presidência interina do país, desde logo que houve uma intenção separatista desta península. Inicialmente, o referendo para uma maior autonomia, assim designado, estava marcado para dia 25 de maio, precisamente quando vão ocorrer as eleições antecipadas na Ucrânia, mas este referendo já foi antecipado para o dia 30 de março deste ano, ou seja, já neste mês, peço desculpa. Diziam então que nas últimas horas houve um aumento extensivo da escalada de violência para a diplomática. Tudo isto porque, de uma fase inicial, e segundo vai adiantando a agência de notícias portuguesa Lusa, algumas tropas russas já se estão a dirigir para fora da península, mas sim para o leste da Ucrânia, ou seja, para Donetsk, mais especificamente, onde estão desde já a tentar tomar edifícios específicos e estratégicos daquela região russófona. Também no passado dia 20, aliás, no passado dia 2, ou seja, no passado domingo, houve uma deserção importante, já que um chefe da armada ucraniana jurou fidelidade ao agora governo russo que toma conta daquela região da Península da Crimeia. A situação também continua a complicar-se na questão do fornecimento de energia. A russa Gazprom já informou que não vê interesses em renovar com a Ucrânia o acordo que termina agora neste mês de março e que deverá complicar ainda mais a situação da Ucrânia. Ou os ucranianos pagam estes milhão, um mil. Aliás, 1.500 milhões de euros, ou então o acordo com a Gazprom para o fornecimento de uma energia mais barata não será renovado. Aqui não está propriamente em causa o fornecimento do gás, mas sim o preço a que ele é fornecido. Lembrando que já noutras situações anteriores, a própria Rússia suspendeu, de uma forma total, inclusive, o fornecimento de gás à Ucrânia. Lembrando também que a Ucrânia é o país que mais recebe gás das empresas russas. Em outras situações, também outros países sofreram algumas pressões, precisamente por meio da energia. A Rússia, então, fez um ultimato às forças ucranianas: ou se rendem até às 5 da manhã, 3 da manhã, hora de Lisboa, ou então avança-se para uma ofensiva armada, uma ofensiva militar naquela península. Inicialmente, Vladimir Putin justificou a presença dos militares na região para defender o povo russo, mas já John Kerry, por exemplo, e mesmo Tony Blair já tinham afirmado, aliás, David Cameron já tinha afirmado de que essa não é uma justificação válida. Em tempos foi utilizada, mas essa já não é uma justificação válida. Até porque é a presença dos russos que está a destabilizar aquela região. Não há outro motivo pelo qual neste momento esteja a haver uma força destabilizadora naquela região da Crimeia. Mesmo as manifestações, até à chegada da presença russa, mesmo as manifestações estavam a decorrer de forma pacífica e não colocavam em causa a integridade do território ucraniano. Entretanto, John Kerry, o mesmo norte-americano, já confirmou de que o mais provável é que a reunião marcada para junho do G8, os 8 países mais ricos do mundo, não chegue a realizar-se em Sochi, a cidade que no mês de fevereiro recebeu os Jogos Olímpicos. Simultaneamente, pode acontecer que a Rússia seja expulsa do G8, caso continue com a escalada de violência, para já diplomática, mas poderá a qualquer momento passar para outro tipo de violência. Outros países, como o Reino Unido e a França, já desmarcaram a sua presença nas reuniões preparatórias para essa semana, então, de junho deste ano de 2014. Também o Reino Unido retirou a sua presença na embaixada russa, na Rússia, e outros países deverão seguir o mesmo exemplo. Inicialmente, Vladimir Putin confirmou à chanceler alemã Angela Merkel de que estaria disposto a abrir uma via de diálogo, mais propriamente de, enfim, chefiada, vamos dizer assim, pela OCDE, mas ao que parece, e segundo vão chegando as últimas informações, há demasiados contras para que essa linha seja aberta, até porque depois deste ultimato há uma declaração de guerra deixada da Rússia para a Ucrânia. A qualquer momento, o Antena Web voltará com as precisas de informação, caso se justifique. Esperemos que tal não venha a acontecer, mas a qualquer momento outros especiais de informação poderão ser dados aqui na nossa Antena Web. Entretanto, vamos manter também a par os ouvintes nos informativos da Antena Web, no Antena Web Informação, esperando, como é lógico, que tudo corra para que esses informativos vão para o ar normalmente. Aos ouvintes, boa tarde. Voltamos assim que se justificar e caso tal aconteça.